Eco Delta Foxtrot, livre da colagem 17, vento no 30 graus, 099. Terra Tango Delta, solo 02, livre a próxima à direita, chame solo em 121, décima 1. Direita 1211, Terra Tango Delta, vou. Bom dia, Terra Tango Delta, confirma, pátio. Prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Se acusar na localizadora, Serra 3219. Tirando o azul, quase deve. Oscar Bravo Eco, ali mantém visto no 7. Salvador, boa tarde, gol 97, ponto de espera. Eco Delta Foxtrot, decolou 03, chama o controle 120, décima 80. 08, obrigado. 1867, ali mantém pista 10. Ali mantém pista 10, gol 1867. Forte, decolou na 17. Controle, Papas na Eco Delta Forte. Eco Delta Fox, siga. Bom dia, meu amigo. Decolou no 7, está mantendo meu país agora na curva na direita na Xé. Quando autorizado, direto Lençóis no 301, né, radial? Eco Delta Fox, no meu pés, segue corredor Axé, reporte no farol da Barra, tão logo possível. Pro direto para Lençóis, aguardando a autorização. Então vai cumprir os corredores, né, meu pés? Aguardando a liberação para o 085 Lençóis, Eco Delta Fox. Controle Salvador, boa tarde, azul 4089. Vigilância, subir, mantenha nível de voo 340, via Dael. Via Dael, para 340, azul 2489. Autorizaria... Lida? Salvador, eu vou no 25. Papatango Sierra Hotel Yankee, serviço radar terminado, 2 milhas para Coral, chame Ilhéus em 1201. 1201, boa. Vou no 255, chegada bom, se desça e mantenha 050. Climaique para Ilhéus autorizado, via rota do plano, nível 045. Decolagem da pista no 7, curva à direita, corredor Axé, restrito 1 no mil pés até a liberação do controle. Aciona no transponder 5556, controle 120, décima 8. Lulu Charlie Mike, protejamento correto, confirme que é OB. 4 abordo, chama 12 para acionamento, táxi, decolagem 1, 1 noite, decimal 95, ajuste no 0, 1, 2. 0, 2, 3, 2, 3, confirma alternativa e autonomia. Confirme 3 e 10. De direita via Índia até o ponto de espera da pista no 0, ponto de espera torre 1, 1, 8, decimal 95, ajuste no 0, 1, 2. Fono 0 no 2, 895 na Índia 3, 293. Meu pé, corre do Axé, 1208, obrigado. Zulu Charlie Mike, liberação na Ximtac. 271 no 0 no 2, 1012. Fono 0 no 2, descendo pra 2000, informa no localizador, 271. Papatango, Eco Delta Foxtrot, controle. Chega, amigo. Suba e mantenha nível 085. Direto de Lençóis. Direto de Lençóis. Oi, amigo. Obrigado. Acaba 085 de Lençóis. Gostaria de me dar estando, acontecendo, o azul 4089? 4089, prossiga. Gostaria de me dar estando, acontecendo? A decolagem da pista 10 não tem essa restrição, tá? Somente da 28. Livre ascensão, 304089, livre Leda. Beleza, já passando agora mesmo, obrigado. Controle Salvador 1867, passa 3 mil pés na árvore elevada. 1867, contato radar, saída via árvore. Saída via árvore, gol 1867. Oscar Bravo, Oscar Bravo, Eco. Oscar Bravo, Eco. Polo ponto nível 1770, rota conforme o plano, decolando 10 com sua pela esquerda, como o pilotinho. A Patango Eco Delta Foxtrot, quando possível chamado para pouso. Azul 2711, tráfego em sentido contrário, passando lateralmente à direita, meia dúzia de milhas. Não estou visual com o tráfego, porém, monitora de política. Papatango, Eco Delta Foxtrot, controle. Eu sei, meu amigo, eu estou chamado de pouso ao 1710. 1710, ciente. 1700, amigo. 00, 17 horas. Prosseguir na descida ao azul 2771. 2771. Desça e mantenha 2 mil pés. Acuse localizador. Está autorizado a final do procedimento 1012. Velocidade liberada, está livre incrementar. Autorizado 2771. A3283, alinhar e manter pistão na zero. 83, Delta Índia Kilo, serviço radar terminado, autocoordenação no 2345, descida a critério para Feira de Santana, ajuste do altímetro em Salvador 1012. Delta Índia Kilo, informo tráfego, 2 horas, 20 milhas, rumo noroeste, cruzando 035 em ascensão ao 085, é um Papa Alfa 3-1. O azul 2711 estabilizado, LS. 2711, torre 118.95. 118.95, azul 2711. Papatango, Eco Delta Foxtrot, controle. Prossegue. Eco Delta Foxtrot, tráfego. 10 horas, 20 milhas, rumo norte. Cruza 055 em descida para pouso em Feira de Santana. Aqui, Azul 271 na escuta? 271 na escuta? Em 1-3325. 3325, ótima tarde, amanhã. Dois Salvador, o azul 271, final tem baixo travado. Azul 271, livre pouso, pisto 10, vento é 1-10 graus, 1-10, ajuste 10, 1-2. Autorizado pouso, pisto 10, ajuste 10, 1-2, azul 271. Santo 3283, decolado azul 1-2, controle 1-208. 1-208, boa tarde, Santo 3283. Eu vi táxi até o ponto de espera da papá, papá, o meu Zulu te animais. Ato radar, suba e mantenha 360 via Arbor. 360, saída Arbor, tá? 3283. Eu tô olhando pra Branco, pode apurar o destino, é radial 310. Autorizado, prosseguir no rumo do destino, liberado a ascensão 085, tráfego que cruza acima da sua aeronave, passa os 50 em descida. Relativo, está já presente, está livre, acendendo 085. Afirmo. Relativo. Bom, dois Salvador, bom, 255, pode descer, via. 255, reduza para 1990 nós, desça para 2000 pés e acude no localizador liberado da restrição de altitude em pelo. Ok, devido à restrição de altitude em pelo, desce 2000 pés, redução 1909, zona 255. Voo 1867, está restrito ao nível de voo 340. É, confirma a frequência, por gentileza. Gol no 867, copiou? É, poderia repetir a frequência para o gol no 867? Está restrito ao nível de voo 340, gol no 867. Restrito 340, gol no 867. Gol no 867, voe por fito e chame Recife em 1288. O de ofito vai chamar o 1288, gol no 867. Eco Delta Fox Trot, controle? Tráfego superado em altitude, 1000 pés abaixo. Não há outro tráfego conhecido no setor. Papá Romeu Delta Índia Kilo, controle. Formação de voo, tráfego superado. Não há outro tráfego conhecido no setor a reportar. Autocoordenação 2345. Controle está 3283. Se manter a possibilidade de vapor de Alessa. 3283. Aguarde para voar Alessa. No localizador 2771. 2771, chame a torre em 1-8 decimal 95. 1895, bom dia. Salvador, bom dia. Azul 2771 no localizador. Azul 2771, o vento 1-20 graus, 07 nós, hoje no 0-2, livre pouso, pistão no 0. Livre pouso 2771. Zulu Charlie Mike, confirme, mantendo posição. Ciente, entendi então que decola da presente. Ciente, então Zulu Charlie Mike, autorizado a decolagem da partida papal, retornou 30 graus 1-1 nós, 8-0-2. Azul 2771, aeronave decolando pistão 97, a partir da interseção papal não vai interferir com a aproximação. Livre pouso. Vento 1-0 graus 09 nós, 8-0-2. Confirmando, 1-0-1-2. Ciente 2771, Azul. Aeródromo, interceptor BR-324 tem intenção de sobrevoar em Cajazeiras. Da presente é um pouco mais próximo a Simbra, sem interferir com os tráfegos na final. Mike Leste Romeu. paciente Mike Juliette Romeu. Inicialmente deverá aguardar por aproximadamente 2 minutos para prosseguir para a região das Cajazeiras em função de tráfego. Passou Simbra e tráfego adicional 2 milhas para 3 milhas, 5 milhas para a Duna. Gente, do tráfego 5 milhas para a Duna, vai aguardar a passagem do mesmo. Mike Juliette Romeu sobre BR 324, locado 0115 no transponder. Mike Juliette Romeu. Gente, na região de Águas Claras, observe o Gol ingressando ali próximo ao... entre o Bonfim e a península de Itapajipe. Na sequência, após a passagem do mesmo, segue para Cajazeiras. Após a passagem do mesmo, segue para Cajazeiras. Vai que se deixa o meu gráfico. Bravo, Tango Serra, desça e mantém o 050. 050, seria possível ser a de Itapa? Mantém o perfil da chegada, bravo, estamos já. Controle muito bom, 6315, Janeiro, informação passada. Janeiro 6315, descida autorizada até o nível de voo 100. Chegada, bom suponho, chegada a manso. Ok, décima centena na manso. Cidade vai adiante, norte ou duna? O Janeiro 6315. Voe na proa de toque, ingressando na chegada Amã, tráfego 1 hora, 11 milhas rumo oposto, cruzando 50 em ascensão a 85, é um papal para 31. Ok, sente do tráfego, voando toque de Amã, 6315, pega a restrita mantendo. 6315, tráfego adicional, 12 horas, 20 milhas, rumo oposto, cruzando 2.500 pés em ascensão ao 085, é um Charlie 210. Gente, estabilizado, visual com Salvador, 255 da Gol. O 255 chama a torre em 1-8, decimal 95, helicóptero à sua esquerda, a 700 pés, sem interferir na sua aproximação. À direita, tráfego adicional no litoral, também sem interferir na aproximação. Centro do tráfego, vai chamar agora, gol no 255, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 255, visão abaixo travado. Uno 255, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus no 0, nós, 8 no 0, no 1. Uno 0, Uno 1, livre pouso, pistão no 0, gol no 255. Pouso e ingresso na terminal de Ilhéus. Está autorizada a subida, 6-0 para 100. Autorizado. Obrigado, mãe. TAM 3283, chame Recife em 1288. 1288 Recife, TAM 3283, boa tarde. Ingresso a Cajazeira, já superado pelo Gol, o Mike Filhete Romeu. 7 Romeu, permanência no setor em quanto tempo? Bate 3, atenta ao sinalizador azul. Ou no local? Sem previsão, pois a emissora só mandou a gente pra cá. Não sei qual é a situação exata, não sei quanto tempo o jornal vai precisar da gente aqui no ar. Ok. Região acendendo, 6315. 6315. Mantenham... Conjunto, desça e mantenha 4 mil pés, 1.011 é o ajuste. O tráfego adicional, agora 2 milhas para superá-lo. Ok, deve 4 mil pés, 6315. Chané 6315, foi na proa de Duna e completa a final do procedimento livre LS. Desça para 2 mil pés, 1.011 agora, no 09. 3, 2 mil para de Duna, sendo estabilizado na LS. Tanto azul 2788. Pátio 3. Siga. O azul 2788 solicita pushback, acionamento, pátio 3. Bate 3 autorizado, chama táxi 2788. Chama táxi 2788. no 255, solo os 22 direito no 211. 211, obrigado, boa. 20, desça aí, mantém nível de voo 060, chegada, Mari. Desce pro 060 na Mari, até do zero. Tava ligado ok, ó. Cuidado aí, velho, toma cuidado. 5, boa tarde, Alfa chamante da Juliette. Alfa da Juliette, como não dá dica. Número 4 no sequenciamento, mantenha o perfil 6320. Mantenha o perfil número 04, solicita o INF UI, fornecimento, né? 6320. Solicitação anotada, aguarde a autorização do mesmo, o 6320. Papá Romeu Bravo Tango Sierra Controle. Acho que eu tô seguindo. Tráfego 12 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, cruzando 2.300 para o 045. É um Romeu Vitor 10, não interferirá na descida, desça e mantenha 2.000 pés, acude no localizador, ajuste 1.011. Ok, sempre o tráfego aí. Forma no localizador 1.011, Bravo Tango Serra. Em caso de eventual desvio, Bravo Tango Serra, passam à esquerda, em função do tráfego à direita. Ok, Juliette, por 2255. Caso 2788, da passagem Bang Dagon, ingressando para o gate 2, após segue até o ponto de espera da pista 10, via parte 3, parte 1, Ninja, ponto de espera 2118, decimal 95, ajuste no 0, no 1, boa viagem. Que vai ser de passagem ao Bom, prossegue até o ponto espera capitão 043, Uno Índia. Quando lá, Uno no 8, decimal 95. Ajustino 09, obrigado, boa tarde, bom trabalho, Azul 2788. Azul no 09, ajustino 0, 19. Livre pouso, pistola no 0, ajustino 3, 9. Ok, Uno 0. O que é meu? 10012. 10012, guardando. Confirmando, o seu questionamento vai. Tem plano para cópia? Confirma o horário do plano. Só um instante, não posto o seu plano aqui. Só um instante. Papatango, Eco Delta Fox, controle. Serviço radar terminado, chame... Faça a coordenação na 12345, agora 60 milhas. Caso de coordenação de voo e alerta, Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alternando no 260. Papatango, Oscar Bravo Eco, serviço radar terminado, Vibrou a terminal de Salvador, a 4,1 milhas nordeste, corrigindo noroeste. Completa ascensão, frequência livre em 12345. Para a informação de voo e alerta, Recife em 12288, alterne 12260. No 288. 288 para coordenação aberta. Mantenha o ponto de espera do hotel, guarde instruções. Alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter. Alinhar e manter. Alinhar e manter. Cabeceiro no zero. Azul 2782. Sim, qual é o seu plano aqui já para Porto Seguro? Só um instante, Copa 2704. Prepara a saída coral. Meu nome é autorizado, chama, guardando o copo. Zona 44, desça aí, mantém nível de voo. 1900, chegada Mari. 1900, chegada Mari. Zona 44. Continente 320, pode prosseguir descida via? Confirme. Continente 6320, vai passar o 075 para o 060. 6320, reduz a velocidade para 1909 nós. Tráfego que o precede. Bravo Eco 9 Lima, passando ETAP 12 milhas à sua frente, cruzando 3 mil em descida, bem reduzido. Então tá, vamos reduzindo agora então para 199, passando 074, 060, China 30. Ô Papá Romeu Bravo Tango Serra, controle. Ah, escuta, prossiga. Quis manter o sequenciamento, tem condições de incrementar ainda um pouco mais a velocidade até estabilizar? Bem, vamos colocar aqui 790, tá bom? Não voar um pouco mais para a esquerda e para a direita a fim de manter o sequenciamento. Tá bom, vou colocar 200 aqui, beleza? Quanto ao GM é 320, mínima limpa, é 200, vai manter o 209. Quente, sob vetoração, 6320, curve à esquerda para o A0, 20. Seu limite é o curso do localizador, 1011, desça e mantenha 3.000 pés. Esquerda, para o 20, 3.000 pés em 1. Ô, 6320, autorizado o ISC? 6320. Aguarde a autorização do ILF ISC. 3.000 pés para 20 aguardando. Marinha 7073, na vertical do farol de Itapuã, chama controle, no 208. 1208, vertical do farol de Itapuã. 68. 4.000, 6320. Juliette, 6301. 2704, para Porto Seguro autorizado, via rota do pano, nível 100. Decolagem da pista no zero, curva direita, saída coral. Transponder 5546, controle 120, decimal 8. Correto, 2704, confirme, Belbê. Não entendi, Belbê. 2788, decolado aos 32, controle no 208. 208, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Salvador, Marinha 7073, versado para o Itapuã, já no traseiro para o... Papá Romeu Bravo, Tango Serra, controle. Na escuta. Tá curvando à esquerda, confirma. Só um ajuste aqui. O contato tá quase acertando na final. Bravo Tango Serra, completa final, pista 10, torre 1895. 1895, Bravo Tango Serra. Controle Salvador, cordial, boa tarde, esse é azul 2788. Passa agora 1900 no perfil da Romo, tração Frontier. 2788, vigilância, sabe mantém o nível 170 liberado da restrição de altitude. Sabe mantém 170 liberado da restrição de altitude, azul 2788. Xaner 6320 a 20 milhas oeste de Salvador, reassuma a navegação, proa do Serra Vitor 368, livre e aliás misto. Direita 368, autorizado o risco na 360. Controle Salvador, Marinha 3073, passou para o Estado Quarto, na cidade de Litoral. Qual é o ponto de sobrevoo 7073? A intenção é passar para o da Barra e levar sobrevoo na Baía de Todos os Estados. Sim, farol da Barra, reporte livrando o farol da Barra para seguir para o sobrevoo. Vai efetuar o sobrevoo da Baía de Todos os Santos em qual setor? É, setor sul. Sim, reporte no farol da Barra. Contra farol da Barra. 0-0-3-1-4-4. 3-1-4-4, desça e mantenha o nível de voo 050. 050-3-1-4-4. 0 graus 08 nós, ajuste no 0 no 1, forma aeronave 3 milhas marcador externo. O Charles Serra Romeu já fora do sol, com proa do farol da plaça. Charles Serra Romeu na vertical do farol de Itapuã, chama controle, 208. Na vertical chamando ao controle, senhor. Obrigado pelo regresso. Papa Romeu Bravo Serra Tango na escuta. 6320 autorizado a final. Autorizado, 6320. No a sua direita, helicóptero Robson 44, seguindo o farol de Itapuã, não interfere. A sua esquerda, outro Robson 44, mantendo 500 pés, não interfere. Ok, tem o mesmo nos piquetes. Autorizado pelo Paulo Bravo, tá no Serra. Serra Romeu. Controle Salvador, meu corpo de Albatado, papapá, Serra Romeu. Afirmo, no 208, Charles Serra Romeu. Confirme. É o papapapa Charles Serra Romeu, cara. Papapapa Charles Serra Romeu, prossiga. É, dessa moda de Salvador, agora dá pra ser o farol de Itapuã, mas tem que ir a Coral até a Pina. Forte não, Gina. Pode chamar a torre, 6320. 6320, completa final, pista 10, torre 198, decimal 95. Esteja atento a helicóptero na região de Simbra, 500 pés, sem interferir com seu braço. 7295, a torre, 6320, obrigado. Mike Juliette Romeu, controle. Mike Juliette Romeu, tá ciente. Mike Juliette Romeu, afasta do setor, utilize o norte para afastamento, finge manter separação com os tráfegos na final. Está presente no local norte, o Mike Juliette Romeu? Afirmo, são logo mais duas aproximações, regressa. Ciente, está liberando o setor norte, Mike Juliette Romeu. 3-2-0. 2 no meia, boa tarde, Papá confere. Para Fortaleza, autorizado via Berslow 19, Bangu, após Apuco, nível 3-1-0. Decolagem na pista 1-0, curva esquerda após Momo, Cogibu, Froti. Transponder 5573, controle 1-1-1-2-0, decimal 8. Utilizando a liberação, por gentileza. São contratos locais em 1-2-3-4-5 para informações de voo e alerta nesta frequência. Reporte para o regresso, 7073. Obras do 1-9, Bangu, após Abuco e após segue direto de Fortaleza, transponder 5573. Correto, Sam 32 no meia, chama pronto para o chefonamento. Bravo, Sangue Serra, chama antes da Taxi Juliette. Bravo, Sangue Serra, estante banho, transponde, por gentileza. Não interferirá na sua aproximação. 7-3-1-4-4. Encerra, agilizando a medida do possível. Juliette, Pat 1, chama na Lima. Torre. Ciente, autocoordenação 2345. Corte táxi até o ponto esperado da Lima, após ingresso a Lima, solo 1-2-1-1. Papai uniforme Golf Papa Serra, prossiga. Papai uniforme Golf Papa Serra, em função da sua altitude, não ingressará na terminal de Salvador, manterá o espaço aéreo Golf. Faça autocoordenação em 1-2-3-4-5. Em Salvador, o ajuste é 1011. Caso necessidade de informação de voo e alerta, regresse a essa frequência, mantendo o bilateral em 1208. A partir do hotel, confirma. Gente, 2704, autorizado cruzamento do Stuno Zero, na Delta, chama solo 1-2-1-1. Cruze na Delta solo 1-2-1-1. Direita, 2 milhas no mesmo, para o mesmo destino, Papai Uniforme Delta Eco Golf. Este é o único tráfego conhecido a reportar no setor. Mantenha-se em condições visuais, bilateral com os tráfegos que ficam no oeste de Salvador. Até a próxima. Solo Salvador, o Conterno 2704, ataque Delta. Serviço radar terminado. Passa através de coral. Chame Ibelos em 1-2-0, decimal 1. Conterno 2704. Solo, boa tarde, Renan 320, livrou. Boa tarde, eu chamei a 320. Taxi via Alfa, chama antes da Juliette, sua frente, para seguir um cara com da Força S. Sai do cara, um Alfa, da Juliette, na Bravo, Tango Sierra, ingresso Taxiway Lima, prossegue até a cabeceira 35. Chama, na cabeceira, chama a Torre 1895. Tango Sierra na escuta. Mike Juliette Romeu, autorizado regresso para a área para efetuar seu sobrevoo. Observe a aeronave da TAM próximo a Simbra, em aproximação. Tá visual com a TAM, vai se aproximar a retaguarda do mesmo, Mike Juliette Romeu, sem interferir. Ok, no momento não há tráfego previsto para os próximos 10 minutos. Agradece o Mike Juliette Romeu, vai fazer sobrevoo a baixa altura no local. Mike Juliette Romeu. Tem. Ingresso 35, táxi via pista até o hangar da Baitel, estação na frequência ali. Lima Kilo Zulu autorizado. Mantenha a posição antes de ingressar o pátio. Sim, só um instante. Ponto de espera. Chama a torre, no 895. Alfa da Juliette, 6320. Juliette, posição 612-6320. 612-6320. Solo Salvador, boa tarde, está 3205, informação Papá, autorização Guarulhos. 3205, boa tarde, número 2 para cópia, formação Papá, só em frente. 3805. TAM 3216, portão 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 3216. Uma quilo de lucopia. Autorizado, Terra November, Golf Índia, via rota do plano, nível 1900. Decolagem da pista no zero, curva direita, árvore após DCT conforme rota. 5032 é o transponder, controle 120, decimal 8. Reto Lima, quilo Zulu, mantenha a posição aguardando instruções. Lima Kilo Zulu agora ser autorizado até o pátio 3 da porta estacional. Pé 2704, alinhar e manter no zero. Aí manter no zero, 2704. Cinco barra cinco, prossiga. Quatro, quatro, direito no 211. Vai chamar na sequência 211, obrigado, bom dia. Prossiga. Para Guarulhos, autorizado via Antenzulu 10, Piraí, segue conforme rota, nível 340. Decolagem da pista 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5002, controle 120, decimal 8. Salvador, Salvador, com 3-2, aqui. Piraí, segue o plano. 5002, o transponder, o controle 205, confere. Pista 10, após o colégio, curva direita, controle 120, decimal 8. 208 após a decolagem, 3205 da 1, decolando a 1 ou 0? 3805, atejamento correto, chama pronto no portão 4. Da 3805. Rota 3144, livrou a pista na sua escuta. Rota, chama 3144, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Vai chamar a Juliette. Salvador, boa tarde, voo 1256. Paciente da informação papal, autorização natal. Voo 1256, confirmando Serra Brava, Serra Golfe, é o destino? Serra Brava, Serra Golfe, confirmado. Muito chame Recife, frequência 1-2685. 265, Recife Azul 2788, obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Decolada, guarda, 74. 1-0, obrigado, bom trabalho. Bruno 256, copia. Bruno 256, copia, pode chegar. Autorizado, Serra Bravo, Serra Golfe, via Upper Zulu 1-0, nível 370. Decolagem da pista 1-0, curva à esquerda após Uca, Jamo, Zipar. Transponder 5044, controle 1-20.8. Positivo autorizado para Serra Brava, Serra Golfe, nível 370, descolagem da pista 1-0 com curva esquerda, Fuca, Chamos e Pátria, pessoal 1-0, transponder 5044, controle 1-208. Correto, gol 1-256, chama pronto para o estacionamento, portão 2. Chama ali, gol 1-256. Papá Serra, boa tarde, só um instante, qual a formação, Papá? Itapuã. San 3144, mantém a posição de Juliette aguardando liberação do gate 4. Aguarda antes da Juliette e aguardando o gate 4. Agora puxa acionamento do San 3205104. San 3216, pode ser a foto. San 3216, alinhar e manter o 10. Alinhar e manter o 10, 3216. Se eu quiser deixar a entrada livre, você tem que puxar até a saída do pátio 3, o TAM 3805. Tudo bem, assim eu faremos. Gente, o TAM 3144 após liberação, o TAM da companhia puxando no 4, ingressa para o gate 4. Gente, após o companheiro, estamos autorizados para o gate 4, agradecemos aí o companheiro também. Obrigado. Passaporte Charlie Sierra Romeo, autorizado dar presente com proa norte, reporte visual com tráfego helicóptero, mantendo 500 pés, uma milha do marcador externo, aproximadamente uma milha à direita do marcador externo. Reportará com o visual, senhor, mantendo proa norte. Informo que o tráfego encontra-se 500 pés também. Ficarei atento, senhor, tráfego. O Charlie Sierra Romeo, o tráfego em questão está na sua posição de 10 horas, 3 milhas da sua posição. Posição de 10 horas a 3 milhas, ainda não visual. Qual andará com visual, senhor? Gente. Tá 3216, está aguardando para início de decolagem. Devido à aeronave da Força Aérea que decolou da 1-0, está mantendo a proa. É um Charlie 208. Sem problema, 3216. 1-0, formado, 2-0-0-8. Charlie Serra Romeu, confirma o pátio? O pátio 5, hangada PTA, senhor. De condição de pousar direto pátio 5, confirma? Tem condições. Se é autorizado, então poderia aproximar pela cabeceira 35, então, senhor. É indiferente, pode aproximar para 17, não tem problema. Oh, valeu, então, obrigadão. Isso aí mantém o nível de voo 110. Vou ativar o 310, vou ativar o 08. TAM 3216, livre decolagem da 1-0, ventou no 20 graus 1-0, nós, hoje 1-0 no 1. Livre decolagem, TAM 3216. Tá, Sierra Romeo, visual com tráfego, cruzando o eixo da 1028. Autorizado girar a base final da 17, reporte enquadrado. Reportar enquadrado, senhor. Confirmando, pessoas a bordo. Chame a torre 1895, 1011, para acionamento, taxa de decolagem. Controle Salvador, o Mike Juliette Romeu para pouso em Salvador. Mike Juliette Romeu, segue no rumo norte inicialmente, aguardando coordenação com a torre. Não copiou o Mike Juliette Romeu. Segue inicialmente no rumo norte, aguardando coordenação com a torre. Mike Juliette Romeu. Está livrando o rumo norte, Mike Juliette Romeu. Marinha 7073, chame a torre de controle em 198 decimal 95. Papá, papá, Mike Juliette Romeu, chame a torre em 1895. 1895. Torre 1895, ajuste 1011, o EFA parceiro. Confirme? Papá, papá, Mike Juliette Romeu, senhor. Mike Juliette Romeu, retorna 1-7, reporte 1 milha da cabeceira. Reportará alinhado com a 1-7, é 1 milha, o Mike Juliette Romeu. Charlie Serra Romeu, ao estacionar frequência livre 45. Da 3216, controle 208. Charlie Serra Romeu, stand-by no transponder. Recebendo Marinha 7073. Marinha 7073, prossiga. Ah, o farol de Itapuã, para a circuito. Confirma a parte militar? Positivo. Condições de aproximar direto parte militar, Marinha 7073? Aproximar direto da Paladel. Marinha 7073, evite sobrevoo de viaturas e aeronaves. Autorizado direto hotel, reporte solo controlado da hotel. Vento 1-1-0 graus 09 nós, 8-0, 1-1. Informa o helicóptero Robson 44, aproximando o cabeceiro 1-7. Mike Juliette Romeu na escuta? Na escuta, Mike Juliette Romeu. Confirme a parte 5? Parte 5, Mike Juliette Romeu. Condições de prosseguir direto parte 5, confirma. Condições de prosseguir direto parte 5, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu autorizado direto parte 5, fica atento a aeronave Charlie confirmando Robson 66 que está parqueando no pátio 5. E é, aeronave da Marinha, um Alfa Serra 32, aproximando pátio militar. Direto. Ficará atento ambos as rotativas. O Mike Juliette Romeu, aproximação direta para o pátio 5, sem interferir com o eixo da 1-7. Mike Juliette Romeu, vento 1-1-0, grau 08 nós, 8-0, 1-1, reporte solo controlado do pátio 5. 1-0, 1-1, reportará na taxiway, Mike Juliette Romeu. 1964. 4 autorizado. Táxi Indy Alpha da ponte espera. No ponto de espera, 1895, 1011. Autorizado após o avião da empresa, Índia Alfa, até o ponto de espera 10 com 1011, tá? 3805. Lima, Kilo Zulu, confirmando quantos a bordo. Ok. Livre táxi, segue a nave da TAM até o ponto de espera. O ajuste 1011, no ponto de espera 1895, Lima, Kilo Zulu, boa viagem. Confirma o Eco Papa Serra? Aguarde para início de táxi, Eco Papa Serra. Hotel Juliette Serra na escuta? Oxané 6141. Vetoração, sequenciamento, esquerda, proa 205. Esquerda 205, 6514. 65, acionado, pátio 4. 7073, ao estacionar a frequência ali, solo 57. Prossiga. Gente, Delta Eco Golf, mantenha-se em condições visuais, seu tráfego no espaço aéreo Golf, autocoordenação em 1, 2, 3, 4, 5. Para informação de voo e alerta, está frequência em 1208, tráfego à sua esquerda, 2 milhas, com o mesmo destino, é o Golf Papa Serra, faça a coordenação com o mesmo. Voo 1964, controle. 964, redução de velocidade, sequenciamento, número 3, velocidade 200 nós. 200, 300, voo 964. Pode manter, Luciano, 614. 6141 está sendo vetorado para sequenciamento. Confirma alguma formação ou algo que quer manter a proa? Agora vai manter, tá? O voo 2008 vai ultrapassar o localizador, senhor? Negativo, vai ser... está sendo vetorado para final. Negativo. 2008 completa a descida até 2.000 pés. 1.011, aguarde proa para interceptar. Negativo, 2008. Xaner 6141, desça aí e mantenha 3.000 pés. Ajuste 1.011. É, 6141. Estou ali, 135-60, pode prosseguir na descida. O quê, 3560, pode prosseguir na descida. 3560, desça aí, mantém 50, 050. 050, 1964, redução, 1809. Reduzir 1809, vamos lá, né? Controle, o Oceano 614. Veiga 141, pra chegar. Essa proa não vai ter condição de interceptar. Confirme. Meia 141, mantém ainda a proa aguardando. Estamos em vetoração para sequenciamento. Ok, mantendo a proa 614. Dan 3216, chame Recife, frequência 12685. 2685, Dan 3286. É 16. Confirme. Cidade para 1809. 170, meu patrão. 714, pronto para cópia? Pronto, cópia. Salvador Barreiras 1160, conforme rota, decola pista 90, curva à esquerda, saída Momo, após direto, controle 120, décima 8, transponder 5050, o azul 2714. Autorizado 160, decolada 10, curva à esquerda, saída Momo, após descer aqui. 120, décima 8, controle 5050, transponder azul 2714. 5050, chame pronto. Salve Salvador, gol na 256, posição número 2, para pushback e acionamento. Passa. Esquerda 040, a proa 40 intercepta o localizador no 964. Ok, proa 40 intercepta o 964. Salvador, gol na 256, posição 2, para pushback e acionamento.